Servir a Deus é algo que compensa, não compensa, se compensa, qual é a recompensa de servir a Deus? Humanamente falando, servir a Deus de fato pode parecer algo que não traz grandes vantagens em nenhum aspecto. Eu penso que falta nesse sentido compreender o que Deus sabe sobre as coisas. Uma coisa que eu tenho notado na Escritura, e Malaquias creio que nos ajuda bastante nesse sentido, o estudo de Malaquias nos ajuda nesse sentido, é que quanto mais nós compreendemos os atributos de Deus, quanto mais nós nos aprofundamos em compreender os atributos de Deus, mais nós compreendemos vários aspectos importantes da nossa vida, aprendemos sobre nós mesmos, aprendemos sobre aquilo que devemos ser, só de olhar para os atributos de Deus. Ah, mas eu já sei quais são os atributos de Deus. E você pode contar nos dedos aí. O fato é que nós não paramos de aprender sobre os atributos de Deus. Não há como parar de aprender, não há limite, não há um fim para isso. Não chega um ponto em que você diz assim, eu já sei o bastante. Nós estamos chegando no finalzinho de Malaquias, você já percebeu isso? Estamos terminando. E temos um quase final hoje da profecia de Malaquias, daquilo que Malaquias registrou. E nós já sabemos o que se passava ali, já sabemos sobre a época que estamos estudando, qual era a situação do povo. Sabemos que aquele povo prestava ali o seu culto, eles mantinham a sua forma de culto. Eu não sei se rigorosamente podemos chamar de culto aquilo que não é cultuar a Deus. Eu não sei se a gente pode chamar de culto um culto que é vazio no seu significado, naquilo que não tem algo dentro da pessoa. O formato em si não é culto, mas eles mantinham o formato. Como muito se vê ainda hoje em dia, as pessoas vão para várias e várias reuniões e o nome de Deus é colocado ali, e músicas são cantadas, até a Bíblia é lida, um trecho aqui, outro ali, e as pessoas, elas se dão o direito de chamar isso de culto. Mas nós sabemos que em Israel, com toda certeza, chamar de culto o que eles estavam fazendo não é o mais apropriado. É bem verdade que havia aqueles que cultuavam a Deus. Mesmo no meio desta situação da nação, sempre houve aqueles sinceros, aqueles que realmente estavam ali para adorar a Deus. Muito bem, a gente vê que Malaquias vem corrigindo o foco. Ele revela para Israel como é que Deus olhava para tudo aquilo. Ele vai mostrando para eles. E se as palavras de Malaquias são de alerta para uns, no sentido de que eles deveriam se arrepender daquelas atitudes, se arrepender daquele modo de viver e de imaginar que estavam cultuando a Deus daquela forma, e ainda reclamar das coisas que Deus fazia, se de um lado deveria servir de alerta para essas pessoas, a profecia de Malaquias também serve de encorajamento para aqueles que realmente estão adorando a Deus. Eu queria que nós abríssemos a nossa Bíblia, então, lá em Malaquias, no capítulo 3. Nós vamos ler os versículos 13 a 18. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam, o que temos falado contra ti? Vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Depois, Aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Queria propor a seguinte mensagem nesta manhã: o conhecimento de Deus garante a retidão de suas ações. Este atributo de Deus, que é o seu conhecimento completo, pleno, sobretudo, o seu conhecimento infinito, o seu conhecimento que não tem qualquer coisa que escape a ele, é isso que garante a retidão de suas ações. É claro que não é só isso. E é claro que quando nós falamos do conhecimento de Deus, mais uma vez eu lembro aqui, nós não vamos aqui falar tudo sobre o conhecimento de Deus. A palavra de Deus não é assim, você vai num ponto aqui e pronto. Você tem a chave do conhecimento e plaft. Como foi proposto no Jardim do Éden. Coma do fruto e instantaneamente você se torna conhecedor. Com a palavra de Deus não funciona assim. Você vai para um atributo de Deus e você arranha a superfície de tudo aquilo que Deus é. E você vai, aprende um pouco e você é impactado por aquilo. E a tua vida deve mudar em função daquilo. Deve levar você a alguma coisa em função daquilo. Você volta, olha um pouco mais, descobre mais coisas. E assim eu penso que dois aspectos do conhecimento de Deus vão nos ajudar a entender essa retidão, a retidão com que Ele age. A segurança de que servir a Deus vale a pena. Tem compensações. Não são as mesmas compensações que os homens julgam que são compensações. São diferentes, mas elas estão lá. Muito bem, vamos ver a primeira delas, o primeiro aspecto do conhecimento de Deus. Está muito fácil. Deus ouve tudo. Dos versículos 13 até o início do versículo 16, do 13 até o comecinho do 16... Você nota aqui algo que já foi estudado, porque isso já foi comentado por Malaquias lá atrás. O fato de eles olharem para a vida dos ímpios, olharem para a vida das pessoas que não temiam a Deus, as pessoas que faziam todas as coisas erradas, estavam prosperando, tinham saúde, estavam muito bem, eles estavam felizes, eles estavam gordinhos, eles não tinham problemas. Como o Senhor permite isso? Então isso já foi falado. O fato é que agora Deus chama atenção para um detalhe dessa história. Deus estava ouvindo e Deus não estava gostando desse tipo de discurso. E eles dizem, mas no que nós estamos falando palavras duras contra o Senhor? Sabe o que é uma palavra dura? É aquela coisa dura de ouvir. Você ouve, mas que coisa. Mas no que nós estamos falando palavras duras? Deus tem que relembrar. Vocês falam palavras duras contra mim quando vocês questionam a minha justiça. Quando vocês olham para os ímpios e imaginam que a prosperidade, a saúde, o bem-estar deles representa bênçãos minhas. Representam aprovação minha. Vocês acham que eu os estou aprovando? Porque na cabeça das pessoas no passado e no presente, saúde, prosperidade, bem-estar é automaticamente sinônimo de bênção de Deus. Automático. Está ali o carimbo de que Deus está aprovando. Malaquias já comentou sobre isso lá atrás. Mas agora Deus está dizendo, estas são palavras duras. Mas por quê? Aonde? Por que nós estamos falando palavras duras se nós vamos até o Senhor e lamentamos? Por que nós estamos falando palavras duras se nós estamos prestando nosso culto? se nós recitamos as nossas orações, se nós entoamos os nossos cânticos, como que o Senhor diz que são palavras duras? Nós não estamos apresentando ao Senhor aquilo que o Senhor quer? O Senhor não quer ouvir louvores? O Senhor não quer ouvir as nossas orações? Nós não estamos fazendo isso? É, mas quando vocês saem daí, a conversa entre vocês não bate, não fecha. O tema da conversa de vocês, quando eu entro na conversa de vocês, eu não entro no sentido muito positivo. Eu não sou uma pessoa benquista na conversa de vocês. Eu não sou uma pessoa adorada na conversa de vocês. Quando vocês conversam entre si e eu estou ouvindo tudo, eu sei tudo o que se passa. E eu não sei só porque eu ouço. Eu ouço as palavras, eu sei porque vocês estão falando isso, eu sei o que está no coração de vocês. Essas coisas não são ocultas a mim. E essas palavras são duras. Vocês são duros contra mim. Eles faziam acusações contra Deus. Nós estamos falando de um povo que congrega junto. Nós estamos falando de um povo que foi chamado junto para as promessas de terra e tudo mais. Nós estamos falando de um povo que tem o mesmo culto, tem os mesmos sacerdotes, tem o mesmo templo. Eles estão juntos ali. Mas tem uma diferença. E aqui tudo indica que a maioria das pessoas, é por isso que Deus está chamando a atenção, por isso que Deus está puxando a orelha deles por meio de Malaquias, é que a maioria das conversas, a maioria dos temas, não eram temas que agradavam a Deus. Não só não agradavam, mas eram totalmente contrários. Questionavam as coisas de Deus. Mas Deus ouvia também as outras conversas. Isso está lá no início do versículo 16. Depois, aqueles que temiam o Senhor conversavam uns com os outros. E o Senhor os ouviu com atenção. Tinha um outro tipo de conversa. E você vai perceber que Deus aqui faz uma distinção entre o que as pessoas se conversavam e num lugar, num tema, num grupo, e o que as pessoas conversavam num outro grupo. Um grupo questionava, o outro grupo era um grupo em que as pessoas, por temerem a Deus, aqui não está explicado, a gente não tem muito da onde, ah, eles falavam isso, eles falavam aquilo, mas nós temos uma base de quem eram essas pessoas. Eram pessoas que temiam a Deus. E nós vamos ver na sequência do texto que estas pessoas recebem um tratamento adequado da parte de Deus também. Existia em Israel a ideia de comunidade. Israel foi constituído como um povo que deveria junto. Por isso, muitas vezes você vê a palavra congregação, a assembleia. É da onde foi transportado para o Novo Testamento a palavra igreja. O significado é o mesmo. Igreja nada mais é do que esse ajuntamento. Mas não é um ajuntamento em que as pessoas se juntam porque têm interesses em comum. Em Israel, este ajuntamento foi sobrenatural. Foi Deus que fez esta nação. Foi Deus que os uniu. Estas pessoas, elas tinham que viver numa espécie de cumplicidade. Uma cumplicidade correta. Mas, se você olha para a história de Israel, você vai ver que a sua cumplicidade era uma cumplicidade ruim. Eles eram parceiros para conversar coisas erradas. Eu imagino que não deveria ser diferente do que acontece hoje. Nós já vimos isso acontecer e acho que vamos continuar vendo. Você já percebeu que quando alguém não está muito bem, Não está, tá meio aqui um pé aqui, outro ali, né? Parece que esta pessoa procura as pessoas que estão às vezes piores do que ele para conversar, para buscar às vezes até conselho. Quantas pessoas saíram da igreja, passaram pela igreja, porque foram buscar conselhos errados, porque foram se alimentar de conversas que, ao invés de levar a pessoa para perto de Deus, afastou a pessoa mais. É claro que neste meio existem incrédulos, existem vários tipos de pessoas, mas eu queria destacar esta questão da cumplicidade. A cumplicidade que o povo de Israel deveria ter, mas que tinha que ser uma cumplicidade do bem. Deus tem que ser o tema das conversas, mas Deus tem que ser o tema no sentido positivo. Quando Deus, quando o seu caráter, quando os seus atributos, ainda que de modo muito disfarçado, muito indireto, são atacados, quando a soberania de Deus, a justiça de Deus, a bondade de Deus são atacados, a cumplicidade não é boa. Deus está ouvindo isso. E Ele não se agrada disso. Deus ouve tudo. Muito bom, outro aspecto do conhecimento de Deus é que Deus se lembra de tudo. Estes dias eu fui renovar o meu título de eleitor. Nós precisamos exercer a nossa cidadania. E chega a época de eleição e a melhor forma de você exercer a tua cidadania é você escolher um candidato, votar, fazer a tua parte. Nós não podemos ir além disso. E como o meu título de eleitor já teve várias mudanças, alguns anos a gente ia votar todo ano em São Paulo, mas a gente usava a desculpa de ter que ir votar. Então a gente ia de Atibaia para São Paulo, e aí era um dia que a família se encontrava, era como se eu morasse em São Paulo ainda. Quando uma época a gente lá resolveu transferir para Bom Jesus dos Perdões, aí mudamos para o Sul. Aí transferi o título para cá. Bom, aí mudei para São Paulo de novo. Transferi meu título para Bom Jesus dos Perdões. Bom, agora já estava a contagem regressiva. Não vamos deixar para a última hora, porque ficam aquelas filas, né? E lá fomos nós. E se tem uma coisa que eu acho que está funcionando de forma muito interessante, é a justiça eleitoral, né? Eles têm uma tecnologia muito, muito interessante. É urna eletrônica, é biometria, né? Você põe lá o teu dedão e a máquina consegue ler a tua impressão digital. Eu não sei por que a gente ainda se impressiona com certas coisas, mas quando eu sentei na frente do sujeito que estava lá fazendo tudo aquilo, e o título sai na hora. Sai na hora. Você vai dali, sai daquela fila, que é rápido, é bem ágil, você entra numa outra fila curta lá, e você já pega o teu título prontinho, impresso. Inclusive tem uma máquina que tira a tua foto, a foto não sai no título, mas fica lá para eles poderem conferir na hora do check-up ali, quando você vai votar. Eles olham, bom, é ele mesmo que está aqui, essa pessoa aí. Tudo muito interessante, mas uma coisa que eu não deveria ter me impressionado, mas o homem começou a falar tudo que eu era. Ah, você é Daniel, tal, tal, tal, sacerdote, religioso, tal. Hã? É, acho que é essa categoria, né? Sim, é superior, incompleto, tal. E aí que me caiu a ficha. Tudo isso está lá, arquivado. E dizem aí os futurólogos que logo tudo sobre a sua vida, tudo, toda a sua vida profissional, toda a sua vida acadêmica, ficha policial se você tiver, tudo vai estar num único chip que vai estar ali à disposição de qualquer autoridade. Talvez até num documento você vai andar com aquilo, e aquele documento vai ser permanentemente atualizado. Hoje em dia não é nenhum mistério fazer isso. Deus tem um registro minucioso, completo, da vida de cada pessoa. Este é mais um aspecto do conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus não é apenas ele saber o que está se passando agora. Mas tudo que está se passando agora, neste momento, tudo que nós vamos conversar na hora do nosso cafezinho, tudo que nós vamos conversar quando chegarmos lá nas nossas casas, tudo isso vai ficar perfeitamente registrado nos arquivos de Deus. Essa figura do livro, ela aparece algumas vezes na Bíblia. Você vê isso aqui, olha o 16, a segunda parte do versículo 16 em diante. Foi escrito um livro como memorial na sua presença, na presença de Deus, acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. Essa figura do livro aparece várias vezes na Bíblia e sempre ela tem a ver com algo que foi registrado. Deus está sempre falando para o profeta: olha, registra aí. Você vai lá para Apocalipse e lá diz que o Senhor Jesus, ele vai abrir os livros. Quando a gente pensa em livro, a gente já pensa isso aqui, né? Mas quando o pessoal pensava em livro na época de Malaquias, eles pensavam assim. Era assim que abria o livro. Mas daqui a algum tempo, talvez a gente não pense mais em livro assim. Só vai dar todo mundo com tablet. E você vai só assim, ó, passando o dedo ali, né? É por toque. Mas Deus não depende nem de pergaminho, nem de livro encadernado, nem de chip, porque é a sua própria memória. Eu não sei se vai ter alguma coisa lá, uma placa. Não acho nenhuma, não vejo nenhuma necessidade para algo material que Deus necessite, ou que nós necessitemos um dia, para dizer assim: aqui está o memorial, aqui está a memória. Memória do quê? A memória que tem um registro infalível de todos os atos de temor e honra a Deus. Cada ato de temor e honra a Deus é registrado ali. Ali é modo de dizer, está no coração de Deus. Pelo menos eu penso assim. Eu não... A primeira imagem que vem à nossa mente, talvez um anjo lá fazendo anotações, mas eu não penso que essa é a ideia principal. Se tem um anjo anotando ou não, isso não tem a menor importância. O texto não está dizendo isso. O fato é que isso será lembrado. Nós podemos fazer muitas coisas, mas precisamos avaliar se essas coisas são feitas com temor e para a honra de Deus. Agora tem mais um aspecto aqui. É que esta memória que Deus guarda, ela está ligada não simplesmente aos atos, mas os atos de temor, os atos de honra, estão diretamente relacionados com as pessoas. Quem é que fez isto? Quem é que me honrou? Quem é que me temeu? E Malaquias usa uma linguagem aqui que a gente precisa parar para pensar um pouco. Versículo 17. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Você já parou para pensar no que é um tesouro? Tudo bem. Agora pense no tesouro de Deus. É algo que Deus dá muito valor. Então você para e pensa. Este Deus que nós estamos falando aqui é rico? Quantas coisas possui este Deus? Quanto ouro existe espalhado por esse universo? Ou talvez existam metais que poderiam até ser considerados mais preciosos do que o ouro. Quantos planetas, quantos astros, quantas estrelas? Quantas coisas ele tem? Mas ele tem um tesouro. Ele tem um tesouro pessoal, está escrito aqui. é algo que está não apenas guardado na sua memória, mas está guardado com todo carinho. É algo de extremo valor para Deus. E ele diz, naquele dia, lá no final, no acerto de contas, não vamos entrar nos detalhes aqui, porque tem mais um texto ainda para a gente ler. Eu já falei um pouco sobre a questão da vinda de Jesus, mas é o acerto de contas lá na frente. Deus diz, eu vou ter compaixão deles, acima de muitas outras riquezas que Deus possui, de todas as riquezas, porque tudo é dele. Aqueles que o temem são o seu tesouro pessoal. Ah, não é a nação toda de Israel? Ele não disse que aquela nação era dele? É a nação de Israel, como uma nação dentro do tempo e do espaço, vamos dizer assim, dentro da história, assim como a igreja, no sentido de instituição, tem o seu lugar aqui na terra, mas dentro de Israel, Deus tem indivíduos, Deus tem pessoas que Ele ouve, Ele sabe o que elas falam, Ele sabe o que elas pensam, Ele vê o que elas fazem, e Ele guarda cada ato, Ele guarda cada ato sincero feito para honrar o nome de Deus. Cada coisa que a pessoa deixa de fazer por temer a Deus, cada coisa que a pessoa faz por temer a Deus, não porque deu na sua cabeça, não porque surgiu uma, ou foi no impulso, não porque ela aprendeu isto ou aprendeu aquilo, mas porque ela efetivamente teme e honra a Deus. Não é só o fazer, é fazer, mas é como fazer, por que fazer. É por isso que não adianta fazermos campanhas e manipularmos e querermos muitas vezes empurrar as pessoas para aquilo que elas não são, aquilo que elas não têm no coração. Se a pessoa não teme a Deus, se a pessoa não tem um relacionamento de filho em relação a seu pai, porque é isso que Deus está dizendo aqui. Eu terei compaixão como um pai tem compaixão de seu filho, porque este é o meu relacionamento com estas pessoas. Eles me honram como um verdadeiro pai. Deus já falou nesta carta sobre isso. Eu sou o pai, onde está a minha honra então? Eu sou pai só para dar presentes para vocês? Não, eu sou o pai que precisa ser honrado. E Deus vê isso. Deus conhece isso. É fazer. Sim, é fazer. Não é não fazer. É fazer. Mas fazer pelo motivo certo. Do modo certo. Do modo que honre a Deus. Isto não implica em salvação. Isto não é o discurso para o incrédulo. Você deve fazer assim para se reconciliar com Deus. Faça tais e tais coisas para ganhar a salvação. Essa é a grande confusão que muitas vezes se faz. Aqui estamos falando de quem já tem um relacionamento com Deus. Se tem esse relacionamento, então precisa prestar atenção. Qual é a qualidade deste relacionamento? E veja qual é a conclusão aqui. Versículo 18. Então vocês verão novamente. Por que novamente? É porque hoje nós podemos até notar algumas coisas. Lá nós vamos ver claramente. Lá não vai haver dúvida. E também não vai ser para ninguém bater no peito e se orgulhar. Não é para isso. É para que fique claro. E esta memória, mais uma vez, se tudo que foi feito para a honra de Deus, e é isso que vai estar na memória, então lá também vai ser, mais uma vez, para a honra de quem? Para a honra de Deus. E nós vamos cantar, e nós vamos exultar nisso por toda a eternidade. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. A diferença não está apenas em congregar ou deixar de congregar. Congregar faz parte. Não vamos cair na cilada que alguns caem aí. A gente tem ouvido essas coisas aí. Eu não congrego porque eu vejo problemas nos lugares onde as pessoas se congregam. A solução não é não congregar, evidentemente. O conhecimento de Deus garante a retidão de suas ações. Deus está ouvindo as nossas conversas. Deus ouve os bastidores. Deus vê até as conversas de computador, essas de MSN que tem por aí. É porque não é voz, mas está lá igual. Deus vê qualquer conversa. Deus vê torpedo de celular, Deus vê tudo, ouve tudo. Então nós temos que pensar qual é o papel que Deus está ocupando nisso. Se ele está sendo honrado, se ele está sendo denegrido com as nossas conversas. Se está havendo temor ou se nós somos pessoas irreverentes que desprezam o nome de Deus. E vamos agir de forma confiante. O que eu quero dizer com isso? É que se eu coloco como prioridade o temor a Deus e a honra a Deus, os detalhezinhos vão perdendo a sua importância. Não é que a gente não vai cuidar dos detalhes, mas é que os detalhes têm que se encaixar nisso. Se eu tiro temor e honra a Deus, Deus vai caindo, Deus vai diminuindo e nós vamos crescendo. Mas Deus tem que crescer. Deus tem que ocupar sempre o lugar dele. E aí os detalhes, que nós temos que cuidar deles, eles passam a ser importantes ou não, modificáveis ou não, adaptáveis ou não. Mas quando nós não queremos temer e não queremos honrar a Deus, aí é complicado. Quando fazemos isso, podemos enfrentar dificuldades, oposição, podemos enfrentar desacertos, podemos ter uma série de problemas, mas temos que ter certeza de que Deus tem tudo muito bem registrado, Deus tem tudo muito bem guardado, e esta memória é preciosa para Ele, esta memória tem um valor imenso para Ele. Estas atitudes são o seu tesouro, são o seu tesouro pessoal. Pense, você não vai poder fazer muitas coisas, talvez. Ah, eu sou um grãozinho de areia. O que eu posso fazer para honrar a Deus? Você pode fazer muitas coisas. E os seus atos de temor e de honra a Deus, somados aos atos de temor e de honra a Deus de todos os santos e de todas as eras e de todos os lugares, são esse tesouro que Deus está guardando e que todos nós vamos nos alegrar com isso um dia, porque isso vai estar lá para nós vermos. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por percebermos o teu conhecimento, que é um conhecimento infinito. Obrigado, Pai, porque o Senhor um dia nos dobrou diante de um conhecimento tão majestoso. Na verdade, um conhecimento constrangedor. Sabemos que o Senhor sonda o nosso íntimo. Sabemos que o Senhor sabe o que pensamos, o que falamos, o que fazemos. Sabemos que o Senhor guarda tudo de maneira precisa, justa, sem erros. Não temos qualquer receio de que estas informações venham a se perder, venham a ser confundidas. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos inspirou o temor por causa do Teu conhecimento e nos levou ao arrependimento. Obrigado, Pai, porque hoje temos o privilégio de contemplar o Teu conhecimento e aprender mais sobre Ele, meditar sobre o Teu conhecimento. E por causa do Teu conhecimento, sermos aperfeiçoados, não sermos como Adão, que de forma tão ignorante procurou se esconder do Senhor. Nos ajude, Pai, a vivermos de acordo com esta verdade. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.